Fala galera, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar o programa de hoje, que vai falar sobre uma entrevista que Anderson Silva deu nessa semana para falar sobre o UFC Rio e o futuro no octógono, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assim você passa a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do Mundo das Lutas, mais uma vez a gente tem a moral de receber no nosso podcast MMA Ganhador, Zeca Azevedo, repórter do Combate.com. Zeca, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Coutinho. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Para quem é fã de MMA, para quem acompanha o Mundo das Lutas, é a parada obrigatória no Ganhador. Então, para mim, é sempre uma honra estar presente. Nosso primeiro assunto vai ser, é claro, a gente teve um Media Day aqui no Rio de Janeiro com o Anderson Silva, tive com o Zeca, para quem está ouvindo a gente, eu tive com o Zeca no evento, a gente participou ali de um que a gente chama de bolinho, né? A gente pôde ouvir o Anderson falar sobre vários assuntos. O Zeca também participou, fez uma exclusiva lá para o Combate.com, que em breve vai estar lá no site, então todo mundo fica ligado para acompanhar também. Mas Zeca, eu queria começar falando sobre o Anderson, primeiro sobre o treino do Anderson, né? O Anderson gosta muito de valorizar os treinadores que estão com ele há muito tempo. Muita gente até critica, né? Pô, o cara que quer lutar em alto nível, ficar fazendo treino de jiu-jitsu toda hora com De La Riva, que por mais que seja um cara, vamos dizer assim, conceituado, né, no mundo das lutas e tudo mais, não é o tipo de treino duro que a gente espera ver um lutador de alto nível fazendo. Depois de acompanhar esse treino do Anderson Silva, qual é a sua impressão? Você acha que é realmente aquilo que ele falou na entrevista, de que chega um ponto na carreira que ele não pode mais se expor tanto, ele tem que treinar de forma um pouco mais consciente, ou você acha que aquilo ali foi só uma exibição pra gente e talvez fora das câmeras ele tenha algum tipo de treino mais duro? Eu acredito que por trás das câmeras possa ter alguma coisa a mais, um pouco mais diferente, não vai talvez entregar o jogo assim, né? Todo mundo filmando, tudo liberado ali, não teve qualquer restrição. Então eu acredito que possa ter um algo a mais quando a gente vai embora, né? Ou quando a gente não está presente. Mas eu acho que faz sentido também a posição do Anderson, né? Me pareceu muito sincero. No momento que ele diz, eu sei que eu tenho 44 anos e que um treino que eu fazia com 30 e pouco, eu recuperava no outro dia e agora eu não posso me expor tanto. E esses caras que estão comigo há muito tempo sabem disso. E ele próprio frisou que não são garotos também. Então talvez seja o melhor para ele nesse momento da carreira. Não vai sair dali, fazer um treino de jiu-jitsu, fazer um rola, sai dali, faz um sparring, sabe? Ele tá na idade de realmente dosar, né? E o Anderson tem uma bagagem gigante, né? É uma técnica que é reconhecida por todos e é um cara que tem esse background para não precisar também treinar do mesmo jeito que ele treinava antes e treinar do mesmo jeito que sei lá, Borrachinha, Adesanya da vida treinam hoje, entendeu? Esses caras têm muito o que aprender. O Anderson viveu praticamente tudo que se tem para viver no mundo do MMA. Então, o camp dele, o treinamento dele, acho que não requer mais a mesma força, né? O mesmo aprendizagem que esses caras novos estão tem pela frente, entendeu? Então acho que faz sentido realmente o Anderson pegar um pouco mais leve, acho que ele pega um pouco mais leve. E, enfim, se deu certo a carreira inteira, tá com esses mesmos caras e tal, eu acho que não é aos 44 anos, com um título provavelmente distante do futuro, não é agora que ele vai mudar, entendeu? Agora, Zé, o Anderson falou, é claro, a gente está sempre perguntando sobre motivação, né? E o Anderson sempre fala que ele gosta de... Ele tá fazendo o que ama e tudo mais, se aparecer a chance pelo cinturão, ele vai correr atrás, um lutador do UFC sempre pensa nisso. Mas qual é o seu palpite em relação à performance do Anderson? A gente viu a luta dele contra o Adesanya, foi uma luta muito boa, foi uma performance que impressionou muita gente, né? Todo mundo esperava que o Adesanya fosse passar o carro, mas o Anderson fez até uma boa luta, foi bem parelha a luta que ele fez contra o Adesanya. Mas por outro lado, a gente sabe também que, por mais que ele não admita, tem um pouco também do adversário, né? A gente sabe que o Anderson cresce quando o adversário requer isso, quando o adversário realmente o ameaça. Agora ele vai enfrentar o Jared Cannonier no UFC Rio. O que você espera dessa luta? Você acha que o Anderson, lutando em casa, você acha que ele realmente vai, de alguma forma, tentar manter o nível da apresentação que ele teve contra o Adesanya, ou talvez ele volte a lutar como das outras vezes? Aquela apresentação que a gente fica com a impressão de que ele está um pouco desinteressado, aquele ritmo de treino, mais para fazer o que gosta, não necessariamente para vencer. Foi até uma pergunta que o Marinho, né, Rafael Marinho, teu companheiro de combate.com, nosso amigo de imprensa, fez, que é qual o comprometimento do Anderson, se é a vitória ou o fato de dar show, de fazer uma luta empolgante para os fãs e tudo mais. Qual que é o seu palpite em relação a isso? A impressão que eu particularmente tenho a respeito da motivação dele, eu acho que está mais ligado à parte do show, entendeu? Eu acho que ele chegou num ponto da carreira em que, assim, é difícil falar de um cara que foi vencedor, ficou invicto 7 anos, dono do cinturão. É difícil falar que para esse cara não importa a vitória. É óbvio que importa. Mas eu acho que ele tem na cabeça de que as pessoas vão assisti-lo para vê-lo se exibir, para vê-lo apresentar as técnicas, a esquiva dele, né, os golpes que ninguém está esperando, mesmo que isso não seja determinante para a vitória. Eu acho que ele está mais para esse ponto da carreira do que realmente preocupado. Preciso vencer o Cannonier. Acho que isso não passa mais pela cabeça do Anderson. Eu acho que ele passa mais, vou estar lutando no Brasil, vou estar lutando no Rio, um lugar onde eu já lutei outras 2 vezes e ganhei e fiz uma grande exibição. Acho que eu preciso ir lá dar mais um show pra galera. Se a vitória vier, ótimo. Acho que se a vitória não vier, não acho que é algo que tira o sono dele, entendeu? Como eu acho que vejo que uma derrota pesa muito na carreira. Sei lá, se o Adesanya perdesse, né, e outros lutadores, enfim, que estão ali começando a carreira, ou no meio da carreira, ou no auge, a derrota tem um peso muito grande para esses caras. É difícil, eles vão remoer durante muito tempo. Eu acho que isso o Anderson não vive mais, entendeu? Então acho que o que motiva ele é fazer um grande show para a galera, entendeu? Acho que ele, se perder, vai, sei lá, perdeu para o Adesanya, voltou para casa e continuou, e segue o baile, entendeu? Vira. Acho que ele já, rápido, né? Ele já viveu tudo que ele tinha para viver no auge dele, entendeu? Eu concordo com você, acho que realmente ele, hoje em dia, vira a página muito mais rápido, né? Não perde tempo. Isso. Lamentando. Se a derrota acontece, ele assim, ele até existe algumas lutas que ele tem falado, sempre falou de revanche, né? O Michael Bisping, ele meio que não engoliu muito. Verdade. Ele falou revanche, teve Nick Diaz também, que ele venceu, mas depois acabou virando no contest. Mas eu também vejo muito isso. Também acho que o Anderson, hoje em dia, ele é até um pouco de maturidade, mas eu honestamente me incomodo um pouco. Eu queria ver, assim como o Anderson, um pouco mais como o José Aldo, entendeu? O José Aldo, a gente sabe que já está no outro estágio na carreira, mas a gente continua vendo ele interessado em vencer. Assim como foi na luta contra o Adesanya, eu acho que depois do segundo round que o Anderson teve aquele round tão espetacular de brilho, eu acho que no terceiro round ele meio que se acomodou, tipo, missão cumprida, dei meu show, e a vitória meio que em segundo plano, né? Você falou bem do Aldo, né? Porque eu acho que a gente ainda vê no Aldo um incômodo com o que as pessoas pensam dele. E eu acho que eu não vejo tanto isso no Anderson. Quando eu falo com o Aldo, quando a gente faz uma pergunta, sobre as críticas, ele sempre fala, todo mundo acha que eu sou um ex-lutador já, porque eu perdi, porque, entendeu? E é bom para calar a boca das pessoas, eu ganhei e tal. Eu acho que isso não passa mais pela cabeça do Anderson, entendeu? Então eu acho que o posicionamento deles, e isso reflete, obviamente, né? O Aldo vai com uma gana de vencer muito maior do que eu acho que o Anderson tem. Então eu acho que são, assim, são lutadores que experientes, final de carreira, e com propostas de final de carreira diferente. Eu acho que como eles passaram a enxergar. A maturidade para um é de um jeito, a maturidade para outro bateu de outra forma, é o que eu acho. Bom, Zeca, agora em relação ao Cannonier, você acha que ele vai conseguir tirar alguma coisa de bom do ano? Você acha que ele representa uma ameaça ou vai ser mais meio que uma luta de exibição? É, eu acho que o Anderson tem tudo para fazer o show dele, né? O Cannonier é um cara da trocação, um cara que vai vir para cima. E eu acho que mesmo com os 44 anos, o Anderson, como ele mostrou contra o Adesanya, ele ainda tem ferramentas. Óbvio, a velocidade não é a mesma, a esquiva já não é a mesma, ele engoliu muitos golpes da Adesanya também. Mas eu acho que o Cannonier não tem essa velocidade, não é um cara que tem tanto perigo como a Adesanya levou. São lutadores totalmente diferentes. Então, acho que o Anderson vai poder mostrar nessa luta muito mais do que ele já mostrou contra o Adesanya. Agora, Zeca, em relação ao card, como é que tá a tua expectativa para esse evento? A gente vai ter no Rio de Janeiro, aí além do Anderson contra o Cannonier, a gente vai ter também a Jessica Andrade disputando o cinturão contra a Rose. Umas semanas atrás a gente teve a coletiva de imprensa aqui no Rio, vai ter o José Aldo contra o Alexander Volkanovski, que também tem tudo para ser um lutão. Como é que tá a tua expectativa? Tu acha que vai ser realmente um evento grandioso, do jeito que o Rio merece, por ser ter uma representatividade tão grande pro mundo das lutas? Ou você acha que talvez a procura... A gente viu que a venda de ingressos começou até boa, mas no momento ela deu uma congelada, passa longe de ter ingressos esgotados. Mas como é que tá a tua expectativa? Qual você acha que vai ser o impacto na cidade, pro país, na verdade, pro Brasil, nesse momento, o UFC Rio? Eu acho que o card que a princípio seria em Curitiba, em que se especulou que seria no estádio, acho que a minha expectativa é alta. Acho que o Rio de Janeiro já não tinha muito tempo um card dessa magnitude. A gente tem a oportunidade de ganhar um primeiro cinturão numa categoria específica, que é a Jéssica Batistaca, né? Depois que a americana Rosana Maimonas deu essa oportunidade a ela de vir aqui defender o cinturão dela. Então eu acho que isso por si só já é grandioso. E ter no mesmo card José Aldo e Anderson Silva, então eleva isso a um patamar gigantesco. Eu acho que, como você falou, começou muito bem, venderam cerca de 7 mil ingressos, acho que isso eram 13 mil e alguma coisa à venda, em 48 horas vendeu muito bem, e eu acho que isso, e agora vai variando, né? Sei lá, acho que tem a notícia, o Anderson vai dar entrevista, isso vai para a mídia, aí o pessoal vai comprar mais um pouco, ou vai chegar perto do evento, o pessoal também, o interesse volta a crescer. Mas eu acho que a gente vai ter um UFC no Rio como há muito tempo a gente não tinha, entendeu? Mesmo com o Aldo lutando aqui, perdeu o cinturão pro Holloway, depois a Amanda defendeu no evento contra a Raquel Pennington, defendeu o título peso galo dela. Eu acho que esses eventos não tiveram a magnitude que esse evento vai ter agora. Então a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que é um dos grandes eventos dos últimos anos no Brasil. Eu tô achando também que mais pra perto vai decolar melhor, acho que vai chegar sim a ser ingressos esgotados. Tem tudo pra dar certo, né? Isso. Como você falou, José Aldo, Anderson Silva, tem vários nomes também que o público gosta e já conhece, então acho que ainda vai decolar. Agora, Zé, outra coisa que eu queria falar com você, um outro assunto que foi comentado lá pelo Anderson na coletiva de imprensa, no Scrum, né? Foi o trash talk entre Israel Adesanya e John Jones. Antes mesmo do UFC 236 acontecer, o John Jones comentou, na verdade, se eu não me engano, foi numa entrevista ao TMZ, que o Israel Adesanya disse que depois de passar pelo Anderson Silva, ele adoraria passar pelo John Jones e tal. Aí o John Jones foi e respondeu no Twitter, dizendo que meio que desmerecendo a performance dele contra o Anderson Silva, que não foi lá essas coisas do jeito que ele estava vendo, que no terceiro round, do dia que eles se enfrentarem no terceiro round, ele vai chamar o John Jones de papai e tudo mais. E aí o Israel Adesanya, na segunda-feira, ele respondeu criticando o John Jones, debochando das polêmicas que o John Jones teve a vida inteira, mas dizendo que na hora certa eles vão se encontrar e aí ele vai dar uma aula pro John Jones. Qual é a sua opinião sobre esse trash talk? Você acha que realmente há um fundamento para um dia essa luta acontecer? Você acha que ainda é muito cedo, já que o Adesanya, sendo campeão interino, não há como pensar em qualquer outra luta que não seja a luta contra o Robert Whittaker? O que você tira desse trash talk que nasceu aí entre esses dois caras? Eu acho que de cara o Adesanya, em meio a troca de farpas lá, ele deixou claro, o John Jones, ele quer me enfrentar agora, achando que pelo fato de eu ser pouco experiente no UFC, ele tem mais chance de me enfrentar agora do que quando eu possivelmente tiver estabelecido como um campeão dominante. Acho que ele, né, tem razão nisso, reconhecendo a própria pouca maturidade que ele tem no UFC. Mas acho que ele atirou lá na entrevista com o TMZ. Ele citou que ele tinha ganho de talvez o melhor de todos os tempos e que ele possivelmente gostaria de enfrentar o lutador que hoje em dia é considerado o melhor em atividade. Então ele atirou e conseguiu o que ele queria, que era a atenção do John Jones. Eu acho que o John Jones, no lugar que ele tem hoje, ultimamente, e na história do MMA, com todas as controvérsias, com todas as polêmicas, todos os erros que ele tem, né, talvez ele seja o maior nome em atividade. Né? A gente fala do Conor McGregor, que também o John Jones não tem essa atividade toda, né? Mas o Conor a gente nunca sabe quando vai lutar e tal. Mas ao lado são os dois maiores nomes do UFC hoje. Então o John Jones deu ao Adesanya a voz que ele queria. Justamente ao contrário do que o Adesanya falou depois, né? Quando ele foi rebater nessa entrevista mais recente, ele falou que o John Jones estava aproveitando o brilho dele, que ele tinha acabado de ser campeão. Então, quando na verdade a gente sabe que não é, né? O John Jones é um nome muito maior do que o Adesanya e ele não precisa do Adesanya para se promover nem nada. Mas eu acho que o Adesanya se deu bem nessa, é uma luta que ele pode fazer no futuro, é uma luta que realmente não faz sentido nenhum agora. Não faz sentido o John Jones ter uma categoria para defender pela frente, talvez pense no peso pesado, e aí ele, não sei se seria a hora de olhar para o meio médio agora. Mas o Adesanya se estabelecendo, desculpa, para o médio, o Adesanya se estabelecendo no peso médio, quem sabe no futuro, mas acho que não é uma luta que faz sentido nos próximos, sei lá, 2 anos. Eu acho que mais pra frente talvez faça. E pra acontecer, né, e continuar sendo interessante, os dois têm que continuar esse tempo todo vencendo, né? Exato, dominante, né? Exatamente, pra fazer ainda mais sentido. Agora, Zeca, pra gente finalizar o nosso papo, a gente tá falando aí de Israel Adesanya e John Jones, mas como a gente já citou, né, o Israel Adesanya tem que passar primeiro para sonhar em fazer super lutas e dar voos mais altos. Ele tem que enfrentar o Robert Whittaker, que é o campeão absoluto da categoria dos médios. O Adesanya enfrentou o Kelvin Gastelum na coluta principal do UFC 236, venceu uma batalha, para mim já é a melhor luta do ano, foram 5 rounds eletrizantes. Pelo que você viu nessa luta do Adesanya contra o Kelvin Gastelum, qual que é a sua opinião? Quais as chances que você enxerga nessa luta dele contra o Robert Whittaker? Ainda não tem data, ainda não tem local, mas deve acontecer nesse segundo semestre. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que o Adesanya realmente tem chances reais de vencer o Robert Whittaker, ou você acha que o Robert Whittaker é o favorito? Eu acho que o Adesanya, assim, ele demonstrou nessa luta contra o Kelvin Gastelum, que como você falou, ele já é candidato à luta do ano, com uma luta que, enfim, não vi uma pessoa que acompanha MMA que não tenha visto, que não tenha elogiado. Ele fez nessa luta contra o Gastelum a maior luta da sua vida, né? Ele pegou um cara muito duro, um cara que mesmo muito mais baixo, com envergadura muito menor, conseguiu entrar no raio de ação dele, conseguiu bater ele, e mesmo assim ele de fato ganhou a luta. Então a gente tem que reconhecer o potencial dele. Agora, acho que ele vai enfrentar contra o Whittaker um lutador melhor e um lutador mais forte. Eu acho que o Gastelum tem uma mão esquerda forte, mas eu acho que o Whittaker está num patamar ainda superior, e é um cara que obviamente vai tentar encurtar, fazer um jogo de grade, né? Um jogo de wrestler, de grappler, que o que o Guest não conseguiu fazer com a seleção. Ele foi para trocação, né? Ele foi para trocação ali franca e levou a pior no final. Mas eu acho que o Ita, que tá no patamar acima, e se ele conseguir encurtar essa distância, que também o Adesanya leva alguma vantagem, eu acho que ele é o favorito. Eu acho que o favorito hoje é o Ita, mas pelo que o Adesanya demonstrou nessa luta contra o Gastelum, ele tem totais e reais condições de ser o campeão linear também. Pô, Zeca, concordo. Eu acho, hoje eu também, eu dou um ligeiro favoritismo pro Itaker, só porque realmente o Adesanya, a gente acabou de ver essa batalha dele contra o Kelvin Gastelum, mas a gente tem que lembrar que o Itaker, ele teve duas batalhas contra o Romero. Exatamente. Que é, tipo, um nível, na minha opinião, um pouco acima do Kelvin Gastelum. Então, só por isso. Mas o Adesanya realmente mostrou, ele mostra uma evolução grande a cada luta. Então, essa luta de 5 rounds contra o Kelvin Gastelum vai fazer ele ainda melhor. Então, com certeza vai ser um espetáculo essa luta. Agora, Zeca, pra finalizar, queria, só pra a gente não deixar passar em branco, queria saber o que você projeta pro futuro do Dustin Poirier, né? Porque no mesmo UFC 236, o Poirier venceu o Max Holloway. Outra luta bizarra também, eletrizante, emocionante, deixar todo mundo de cabelo em pé. Eu apostei no Max Holloway antes da luta, né? Acho que concretizei que o Max Holloway, como peso leve, é tão cruel como o peso pena. É impressionante o ritmo que ele tem, o quanto ele sufoca os adversários, mas eu acho que talvez a potência dos golpes não foi a mesma, né? O Dustin Poirier bateu muito mais pesado, acho que abalou muito mais e teve um pouco mais de resistência. Mas como é que você vê o futuro do Poirier? Você acha que ele, como campeão interino da categoria dos leves, a categoria dos leves é sempre uma incógnita, né? A gente sabe que o Khabib tá para voltar aí talvez em setembro, mas nunca é 100% certo. Tem a iminência do Conor McGregor aparecer a qualquer momento. Tony Ferguson também tem que resolver os problemas pessoais dele para voltar. Mas o que você prevê de futuro pro Dustin Poirier? Você acha que ele realmente é um campeão que pode mandar bem? Ou você acha que no momento que ele enfrentar o Khabib, esse sonho acaba? Eu acho que a sua análise da luta é perfeita. Assim, a potência que o Holloway encontrou na mão do Poirier foi o que fez a diferença, né? O Holloway tem um volume impressionante, é um cara, mas que chegou numa divisão de cima e viu que a diferença de peso, né, o peso, o trocadilho pesou ali. Mas eu acho que o Poirier, o futuro dele é enfrentar o Khabib, e aí a gente tá falando de um outro nível, né? Eu acho, não outro nível, porque o nível do Holloway do Khabib são ali parecidos, mas eu digo de um outro estilo, né? Ele vai apresentar armas que o Poirier não teve que lidar contra o Holloway, né? Então ninguém ainda foi capaz de parar o Khabib Magomedov, e eu acho que o Poirier também vai ter uma grande dificuldade de lidar com esse jogo, mas ele tá, ao mesmo tempo, ele tem na American Top Team, que é onde ele treina, né, enfim, material humano para treinar bastante esse lado, esse jogo agarrado. Então eu aprendi a não duvidar de ninguém, né? Então o Khabib é obviamente o favorito para essa luta, e eu acho que o Poirier vai fazer mais uma vez a luta da vida dele. Então, se ele passar pelo Khabib, aí o céu é o limite, né? Mas eu acho que o Khabib é de longe o favorito para essa luta. Boa, Zeca, maravilha, cara, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast, sempre um prazer trocar uma ideia contigo, e esperamos você mais vezes, muito obrigado, amigo. Obrigado, Coutinho, sempre que chamado estarei aqui. Então tá aí, esse foi Zeca Azevedo, repórter do Combate.com, que contribuiu e muito aqui para nossa resenha no podcast MMA Ganhador. Muito obrigado pela sua audiência, eu conto com vocês na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!